3:03. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Rosângela Rosin. A Rosângela, que é uma das idealizadoras, também responsável pelo Instituto Cataratas Foz do Iguaçu, né, que é responsável pelo projeto Mãe Feliz e também o projeto Idosos Conhecendo os Pontos Turísticos aqui de Foz do Iguaçu. A melhor idade é a minha. Esse é o lema, né, Rosângela? Boa tarde. Boa tarde, é esse o lema. Vocês participaram ativamente do Carnaval 2014, em todos os dias. Eu pude acompanhar a movimentação do grupo de idosos também, junto com o desfile da Tom Maior, e você me dizia agora que eles estão encantados. A participação, assim, dá para dizer que vocês fizeram os 4 dias de carnaval, assim, que fecharam com chave de ouro, que tiveram uma excelente participação, né, Rosângela? Sim, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Adriano, à equipe CBN, por ter me dado essa oportunidade de estar presente, porque eu gosto de ter participação. E, em primeiro lugar, agradecer em nome da terceira idade, a melhor idade é a minha, que esteve pela primeira vez ali, né, junto, né, participando com as fantasias, o Tom Maior. Para eles foi, assim, algo único. Aí eles não tiram da cabeça, eu não acredito que eu pude fazer isso. Rosângela, obrigada, no próximo queremos estar junto. Com certeza, estaremos juntos, sim. Eu fiz várias fotos, inclusive essas fotos, para você que está nos acompanhando, as fotos do pessoal desfilando com a Tom Maior estão disponíveis no cbnfoz.com.br. A animação deles realmente, Rosângela, era assim, incrível. Dá para ver a emoção nos olhinhos deles, né? O brilho no olhar deles, atravessando, indo. Primeiro eles estiveram só eles ali com as fantasias deles, mesmo depois se dirigiram lá para os camarins lá da Tom Maior e voltaram. Assim, foi uma surpresa, que a gente não imaginava que eles fossem fazer parte ali da equipe da Tom Maior. Para eles foi uma experiência inesquecível, né? Foi uma experiência inesquecível, eles não esquecem mesmo, eles não imaginavam, foi tudo surpresa, né? Era para ter vindo mais idosos, mas como devido ao tempo da chuva, estava chovendo, né? Mas os que vieram mostraram que gostam de estar participando, que tem o samba no pé. É verdade. E você esteve lá também com o projeto Mãe Feliz, né? Com uma barraca de alimentação. Como é que foi? Conseguiu vender o que esperava? Olha, foi uma movimentação boa? Foi maravilhoso, estou muito feliz, agradeço de coração a todos vocês, foi bom participar desse carnaval, foi um carnaval assim maravilhoso, a todos que estiveram lá só estão falando maravilhas, né? Já pensando no próximo que vão vir, enfim, o projeto só tem a agradecer. Terça-feira nós iremos comprar nossos kits, eu não sei se um de vocês vão nos acompanhar, certo, né? Certo. Então, montaremos os nossos kits, deu para cumprir o compromisso, a meta que eu desejava, eu acho que vou cumprir um pouco mais. Tem ideia de quantos kits você vai fazer? Não tenho ideia, porque eu acho que eu vou fazer, eu tinha pensado em uns 30 kits, acho que eu vou conseguir mais. Vamos repetir então o que integra, tipo de produtos, de itens que integram esses kits, Rosângela? Paganzinha, fraldas, descartáveis de tecido, tip-top, toquinha, meinha, babadorzinho, enfim, tudo que é bonito pro bebê. Mantinha, né? Cobertorzinho, que agora vem o inverno. E a gente imagina o quanto isso é importante para essas mães que vocês atendem, mães carentes, que vocês não têm condições de comprar nada, né? E aí recebem esse enxoval. Não vou nem chamar de enxovalzinho, é um enxoval de qualidade, né, Rosana? Não, eu compro assim com muito carinho, eu procuro pôr o melhor, sabe? Muitas vezes a gente não consegue, mas quando a gente participa de um evento desse, aí a gente só fica agradecido que tem condições de colocar, fazer um kit assim, merecedor. Você trabalha com voluntários, o pessoal que te ajudou lá também, para a gente ver que eles... Aliás, você estava esperando um número bom de voluntários, esses voluntários, sim, foram te ajudar? Não, na verdade. Porque eu vi você trabalhando bastante lá, na chuva, sim, inclusive, para lá e para cá. Eu fiquei do começo ao fim, né? Nossa, eu até troquei o dia, agora até me voltar normal. Na verdade, assim, os que tiveram lá não foram voluntariados, foram todos pagantes, mas eu preferi porque eu peguei de famílias que precisavam de uma ajuda e esse dinheiro que eu paguei eles ajudou e muito, eu acho que tem que ser assim. E isso é importante também, né? Uhum. Que você faz todo esse trabalho social, ajuda essas pessoas carentes, né? No momento em que a grande maioria trabalha como voluntário, por falta de verbas, você sempre dá um jeitinho ali, sim, né? Tira da verba que você teria no geral ali para ajudar essas pessoas, sim, também. As pessoas que trabalharam conosco lá eram do Porto Meira, Cidade Nova e Jardim São Paulo. Até agora você, você trouxe uma carta de agradecimento, uma mensagem. Né? Primeiro eu quero assim, deixar uma mensagem assim, que amanhã é o Dia da Mulher, nós mulheres, todo dia é nosso, né? Todo dia é nosso, mas a gente tem um dia para nos homenagear. Com certeza. Não é? Aliás, obrigado pelas rosas que você nos trouxe. Sim, aqui, com carinho, eu faço com carinho, porque eu acho que a gente tem que, não pode ser esquecido, claro, né? Então assim, eu tenho a agradecer a todas as mulheres, as mães, os pais que estão no lugar de mãe também, que são guerreiros, né? E que venha a somar conosco. Então, assim, ó, eu vou falar uma mensagem aqui que eu acho que vai servir para muitas pessoas. Certa vez, um jornalista que entrevistava a Madre Teresa de Calcutá disse-lhe que, embora admirasse o seu trabalho junto aos pobres e enfermos, considerava que o que ela fazia diante da enorme necessidade das pessoas era como a gota de água no oceano. Madre Teresa, com a serenidade que lhe era peculiar, respondeu: sim, meu filho, mas sem essa gota de água no oceano, seria menor. Certas pessoas vão dizer que você será um beija-flor tentando apagar o fogo na floresta com a água que traz no pequeno bico. E eu te digo que no mundo somos cerca de 6 bilhões de habitantes. Um beija-flor não vai apagar o fogo sozinho, mas 6 bilhões de beija-flores com água no bico, cada um fazendo a sua parte, certamente irão conseguir apagar ou amenizar o incêndio na floresta. Dessa forma, acreditamos que essas pessoas tão necessitadas possam ainda ver seus semelhantes com fé e como irmão. Então, eu digo assim, talvez muitos falam que o trabalho que eu faço é muito pequeno, mas esse pouco que eu faço agradece muitas famílias. Muitas famílias estão felizes pelo nosso trabalho. Esse trabalho que você faz também com os idosos, Rosângela, esses idosos conhecendo os pontos turísticos aqui de Foz do Iguaçu, nós já conversamos a respeito disso. Você estava começando, como é que tá, você está conseguindo, né, colocar em prática da maneira que você tinha idealizado? Eu estou feliz. Nós começamos assim com pequenos municípios, poucos municípios, e um foi falando para o outro, a gente foi trazendo, enfim. O ano passado, 2013, eu trouxe a Foz do Iguaçu 25 municípios, Rio Grande do Sul, né, pela primeira vez em Foz. Esse ano eu já trouxe 4. E para maio agora, em comemoração ao Dia das Mães, já temos 10 municípios confirmados. O local a gente já está vendo, né, onde faremos, mas pela primeira vez também Santa Catarina já estará presente conosco. Então, se no ano passado eu trouxe 25, esse ano eu quero trazer muito mais. Nós temos apoio sim da Itaipu, da CBN agora, que são os nossos parceiros, né? Eu agradeço muito, a Prefeitura Municipal e a prioridade que eu viso aqui em Foz do Iguaçu são a terceira idade, os idosos que estão vindo com a gente, conhecendo os pontos turísticos, muitos não conheciam, as cataratas do Iguaçu. Ligou ontem um grupo do Paraguai que não conhece as cataratas, então eu já estou organizando para levá-los às cataratas. Então isso é muito bom, que passa a divulgar Foz do Iguaçu, né? Ainda mais agora que vem o centenário de Foz, então nós queremos estar juntos, somar junto para fazer essa grande diferença. A gente sente que os idosos, que eles se sentem valorizados, e principalmente esse pessoal que vem de fora, que eles não têm, só ouvem falar das belezas que tem aqui em Foz do Iguaçu e não tem oportunidade, né? E agora, através dessa sua entidade, vocês proporcionam isso para eles, assim, um passeio único, né? Uma coisa única, para eles, que eles vão lembrar assim, para o resto da vida deles, né? Com certeza, quando a gente leva assim, na Itaipu, nas cataratas, no Ecomuseu, a gente vê abrilhantar os olhos deles assim, nossa, como um presente, porque eles não conheciam. Então a gente faz assim uma diferença da participação, da divulgação da cidade, eles querem saber como que funciona. Então todo esse trabalho eu faço, e faço com muito carinho. Agora, então, você me falando, voltando ao carnaval, vocês agora, na semana que vem, já começam a comprar os kits e aí começa a distribuição para as famílias, para as mães cadastradas lá no projeto. Isso, nós entregaremos esses kits no portal da Foz. Dia 27 vai ser a nossa reunião. Então, para as mães que estão cadastradas, que estão no oitavo mês, já vão poder usufruir desse kit, que foi com muita luta, das 5h30 da tarde às 6h30 da manhã. Trabalhei fio a fio, mas conseguimos. E as mães que não conhecem o projeto, as pessoas que não conhecem o projeto, eu volto a convidá-los. Venha conhecer, para depois falar, mas venha conhecer. Vamos dar os endereços, então, né, para aquelas pessoas, o endereço, o telefone das pessoas que querem conhecer, ou que têm necessidade, né, que possam lá Sim. conhecer, para se for preciso fazer o cadastro também. Sim. É, dia 27 agora de março, né, no portal da Foz, um posto de saúde. Eu vou deixar o meu telefone, que daí é até mais fácil. Então pode ligar para mim no 9927-2412. Tá certo, tá dado o recado aí então da Rosângela. Parabéns pelo trabalho, Rosângela. Isso foi só uma parte do trabalho que você realiza. Né? Porque o teu trabalho, a gente sabe que ele é diário. Uhum. Você com os voluntários que te ajudam através dessa entidade, é um trabalho diário. E esse trabalho continua, não para agora, não tem descanso nem nada. Continua não. Porque as pessoas continuam com necessidades, né? Sim, e nós não paramos. Nós vamos dar uma continuidade nesse trabalho, que é um trabalho que faz uma diferença muito grande na cidade. E volto a dizer, a deixar um feliz dia da mulher. Nós, mulheres, merecemos. É verdade, merecemos sim. Então, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, obrigado pela sua participação aqui. E você sabe que aqui a casa é sua, né? A gente deixa aqui à disposição sempre que você precisar. A gente vai acompanhar de perto, continuamos acompanhando de perto o teu trabalho junto com essas mães carentes gestantes e também com os idosos aqui da cidade e também da região. Eu que agradeço, já estamos na preparação de um grande evento novamente que vem aí. Vamos, estamos na expectativa já. Rosângela, obrigado pela tua participação. Agora são 3 horas.